coração. Nunca achei que fosse me estender a mão, mas eu percebi que precisava de você. Num vale do Guaporé, esperando anoitecer, tomei sua cachaça pra ficar sóbria. Deixei sua cachaça contar a história. Baixei a guarda, me senti nua. Escondido também, achei que alguém me tiraria da linha do trem. Confiei minha vida em bola de brilhar de marfim. Quase dava o tango lomanga em mim. Tomei sua cachaça pra sóbria. Deixei sua cachaça contar a história. Baixei a guarda, me senti nua. Agora seu ouro é meu, minha casa é sua. De mão dada pelas estradas, correndo para história. Baixei a guarda, me senti nua. Agora seu ouro é meu, minha casa é sua. Talvez amanhã eu não esteja mais aqui, talvez eu não lembro mais de nada. Mas quando eu estiver no topo da montanha mais alta, eu vou abrir essa garrafa e tomar um gole da sua cachaça.